Tá bem pertinho da boca. Tá gravando? Tá gravando. Olá, irmãos. Boa tarde. Hoje é mais um dia de reunião da Casa Plataforma de Oração. E hoje vai ser um pouquinho diferente, né, do que costuma ser os vídeos gravados, porque como é falado para todos, né, que é uma casa universalista. E por ser uma casa universalista, todos nós respeitamos a religião de cada irmão que está aqui. Aqui agora no momento só está aparecendo a Jaqueline, eu, o Pedro, mas tem mais irmãos aqui que vocês não estão vendo. E aqui o trabalho, ele é dessa forma, respeitando sempre a opção do irmão, respeitando a religião que cada irmão professa, cada irmão segue. Ninguém põe nada para ninguém aqui. Eu me identifico muito com os louvores evangélicos. Gosto muito dos louvores evangélicos. Uma das formas que eu tenho de comunhão com Deus, de eu, a Sônia, a Jaqueline também, é a forma que a gente tem de ter esse contato com Deus. Pedro também gosta, mas Pedro também tem outras formas, outras músicas que ele sente muito. A presença de Deus, ele sente muito mais aproximação dos mentores, sente muito o amor de Jesus. Então aqui é assim, o trabalho é assim. E hoje, como eu disse, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou me colocar à disposição. Normalmente é o Pedro, não vou esconder dos irmãos, né? Eu tenho, quando eles disseram no outro vídeo que estão trabalhando, estão, porque eles estão trabalhando comigo, nervosismo de falar em público. E mesmo apenas gravando, vocês podem pensar, ah, somente gravando, mas não tá vendo ninguém, mas é a mesma coisa de como se estivesse para um público, porque eu sei que muitas pessoas irão me ver. É uma das reformas íntimas que eu estou fazendo, superando esse medo, tá? Então, enquanto eu vou me conectando, eu vou passar para a Sônia para ela poder conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Ela tá querendo me ajudar, gente. Mas eu aceito, assim, a ajuda é bem-vinda, mas eu quero, eu por mim mesma, eu quero facilitar essa conexão com os mentores, porque aqui é assim, né? É um sempre preocupado com o outro, em Só que eu falo, auxiliar o eu falo. outro, ajudar o outro. Mas eu quero por mim mesma, eu por mim mesma superar, né? Lógico, com o apoio de todos, mas sem precisar, vamos dizer assim, tanto da presença dela, dela tá me ajudando, te passando tantas energias, né? Vou deixar que eu falo. Enquanto ela vai acoplando, eu vou conversando. Que eu não sei qual foi totalmente a orientação que a cigana Catarina deu para ela. Ela me falou algumas coisas que a cigana Catarina ia vir nela para falar muitas coisas. A Sabrina, ela incorpora há mais tempo do que eu, só que eu sou mais comunicativo, eu sempre fui. Sempre fui, foi fácil para mim falar para muita gente, eu não tenho vergonha. Então é mais fácil para os espíritos me usarem, né? Porque a incorporação, como o Pai João disse, ela é consciente, é o trabalho em conjunto. É claro que eles trazem muitas coisas através de nós, mas o trabalho é em conjunto. Então ela fica nervosa. Então os espíritos vão começar a usar ela nas gravações, porque ela vai ser muito usada também pelos espíritos nas gravações e nas palestras que haverão aqui nessa casa, porque a espiritualidade diz que virão muitas pessoas para cá, porque o trabalho aqui é novo. E tudo que está começando, começa assim, com poucas pessoas, mas depois vai crescendo. Então as pessoas vão ser trazidas, a espiritualidade traz, as pessoas são intuídas a vir, Deus traz. Então ela precisa se acostumar, porque para que o espírito possa usá-la de uma forma que ela esteja calma, para o espírito usar ela mais, de forma mais eficiente. Então ela vai se acostumar, com certeza. Nos inícios, nos primeiros vídeos, eu estava meio que começando, eu incorporava pouquíssimo tempo, eu ficava nervoso, mas os espíritos, mesmo assim, eles conseguiam me usar por causa do meu jeito mais comunicativo, mesmo estando nervoso. Mas ela já é mais retraída, ela já é mais tímida, ela não é tão comunicativa. Então ela vai aprendendo isso aos poucos, né? Ela vai deixar o espírito falar devagar. O espírito já chegou, a cigana Catarina já chegou, já está aqui. Enquanto isso, vai deixando ela à vontade e ela vai trazendo o assunto que ela quer trazer. Ela vai trazer devagar, né? Eu não sei qual é o assunto, nem a Sabina me falou totalmente, falou um negocinho ou outro, e no decorrer do vídeo a gente vai conversando, mas com certeza vai ter o assunto de união entre as religiões, entre todas as pessoas, porque se enquanto não tem união, com separação, não tem como ter mundo regenerado, não tem. Um atacando o outro, um dizendo que o outro é a religião do demônio, que a religião da mentira, que o demônio é um astuto, olha como ele mente bem. Então isso não existe. Vamos deixar ela falar que ela já está aqui já. Serelepe, que ela é serelepe, que ela adora um louvor, ela gosta, ela é uma cigana, que é assim, mais voltado para Umbanda, mas adora louvores evangélicos. Sim, e será que vai ter irmão que vai dizer que o demônio gosta dos louvores evangélicos? Hein, André? E agora, as minha vez de hablar com os hermanos. Não? Pode deixar a música tocar. Vocês estão muito enrolados com este aparelho. É, mas está indo bem. Não? Então, meus hermanos. Cigana Catarina, acá que vos fala. Deus bendiga a todos da casa. Deus bendiga a todos da casa, não? Esse assunto que eu vou trazer hoje, meus irmãos, é o assunto que tem repercutido muito, dado muitas polêmicas. Mas primeiro, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho do meu relacionamento com esta ragazza, esta menina, a qual eu já acompanho há muito tempo, desde quando esta menina estava em el mundo, estava perdida, e eu sempre acompanhando, não? Sempre ajudando. Eu tenho um carinho muito grande por ela, porque em outras vidas ela me ajudou muito. E eu pedi para Deus, para que nesta vida eu pudesse vir para assisti-la, para ajudar em sua caminhada, sua trajetória evolutiva, porque é assim. Muitas das vezes que acontece, e nesta vida eu estou com ela desde muito tempo, Por mais que às vezes ela não sentisse minha presença, muitas das vezes, quando ela estava em seu quarto, quando ela estava mais voltada para a religião evangélica, e ela ouvia muitos louvores, e eu aprendi a gostar de louvores com ela. Aprendi porque era a única forma que eu tinha naquele momento de trabalhar com ela, de fazer o que eu tinha que fazer, trabalhar em suas emoções, trabalhar em seu coração, associada com muitos outros, irmãos, chamem como vocês quiserem, anjos, benfeitores, espíritos de luz, nome não importa. Nome é uma mera formalidade, assim como meu nome é uma mera formalidade, para apenas vocês saberem e nos identificarmos, não? E assim trabalhei durante muito tempo com esta menina que eu uso. Muitas das vezes, ela não percebia. Hoje mesmo eu expliquei para ela que quando ela ouvia uma música bem forte, uma música bem, como vocês dizem, de fogo, não? E esta música, ela sentia, muitas das vezes ela rodava. Eu não entendia por que que sentia como se tivesse algo em suas pernas. E hoje, eu falei para ela. Ela sentia a minha conexão com ela. E você trabalha os espíritos, muitos espíritos referentes à Umbanda, como ciganas, pombagiras, trabalham com muitas meninas evangélicas pentecostais, que são elas, são as pombagiras, são as ciganas, e elas dão aqueles rodopis, aquelas coisas, elas nem imaginam que é um espírito. Não imagino. Que é uma pombagira, que é uma cigana que está usando. Ela diz que é o Espírito Santo de Deus, mas na verdade tem ali uma pombagira e uma cigana, não é assim? Isso mesmo. Então, meus irmãos, a minha caminhada com esta ragazza, com essa menina, foi uma caminhada árdua, uma caminhada difícil, porque todos acham que, imagino que nós outros aqui espíritos desencarnados, que nós também não passamos pelas nossas dificuldades. Passamos. Principalmente quando o trabalho é em conjunto. Porque nosotras, pombagiras, ou Exus, como são chamados aí, energia masculina, e nosotras pombagiras, por sermos energias, estarmos relacionadas à energia feminina, Ying. O nome, como eu disse, é mediante a cada cultura, mediante cada religião, conhece a energia. E nós outros temos a função de colocar a casa em ordem, de ajudar. Não somente de ajudar, mas também de fazer com que a justiça ela entre em vigor. Mas quando se fala de justiça, a pessoa já pensa logo em punição, não? Já pensa logo em punição. Quantos não pensam, meus irmãos? Justiça como punição. E não entende que a justiça de Deus, a justiça espiritual, ela é muito mais do que somente este pensamento, que é bem limitado. A justiça, meus irmãos, é para o progresso, é para o bem daquela pessoa que está se destruindo. E muitas das vezes ela não compreende, não entende. Não entende que aquele processo a qual ela está passando é se escolha de seu livre arbítrio, se. Porque não podemos fugir às leis universais de Deus. Não é mesmo? Não podemos fugir. Porém, temos que enxergar além. Por isso que Jesus disse, para enxergar além dos olhos materiais. Enxergar além do que os olhos podem ver. Enxergar além do que os olhos podem ver é com esses olhos aqui, ó, a qual eu estou mostrando para vocês, materiais. É quando pelos olhos espirituais, pelo espírito, tu contemplas, tu entende o propósito, o processo a qual tu passa. Porque para tudo há um propósito, debaixo da terra, acima da terra, debaixo dos céus e acima dos céus. Não? Acima dos céus, que me refiro para que os irmãos entendam, acima da atmosfera terrena. Entendem? Porque estou aqui. Agora neste planeta, atmosfera, estratosfera e assim vá por diante, né? O nome relacionado à atmosfera desse planeta, como também assim é de muitos outros. Então, eu vim para falar um pouquinho de mim. Não? E falar um pouco desse trabalho, a qual, desde muito antes de eu me manifestar, como eu estou me manifestando agora nela, já era acontecido todo o preparo. Muito era falado, era dito, mas da forma como os irmãos poderiam compreender, perante o momento espiritual que cada ano passava, este ragazzo acá não imaginava que iria passar por tudo isso, apenas achava que era esta menina, esta ragazza, minha menina, queria incorporar. Mas Deus é um Deus que surpreende. Lembre-se bem disso. É um Deus que surpreende, como ela mesma diz. Então há muito mais. Muito mais para ser trazido, para ser revelado. Mais importante, meus irmãos, de qualquer trabalho a qual tu participa, não importa a religião do seu trabalho que tu frequentas, que tu professa, não importa. Mas aprenda a respeitar a religião do próximo. Sabe por quê? Porque da mesma forma que tu queres que tu próximo respeite a tua religião, que compreenda o que tu dizes, como tu queres que ele tenha essa atitude, se tu não mesmo dás o exemplo para ele. Porque o evangelho não é somente estar aqui e aqui, ó. O Evangelho estar aqui e no dia a dia de sua vida. Sim, as atitudes. Repita, minha irmã. Nas atitudes. Sim. Nas atitudes. Esta é a diferença. Jesus. Sim, esta é a irmã Jacqueline. Não? Sim. Jacqueline, muito amada por nós da casa, que está se dedicando, lutando com a ajuda de cada irmão acá para vencer as suas dificuldades com apoio. Tu és agredida, irmã, por alguém da casa? Todos. Agredida, que eu digo. Agredida. Ofendida. É, e eu tenho que ficar procurando palavras para poder me expressar. Desculpa, não entendi. Então, minhas irmãs, esta irmã, desde quando, irmã, tu frequentas a sua religião? Desde sempre. Diga para os irmãos, desde bem pequeno. Qual a sua religião? Eu sou bandista. Bandista. E é ouvida, assim como também respeita. Temos também um irmão. André. Qual a sua religião, irmão? Eu não tenho religião, mas eu aprendi no judaísmo. Sim. Como? Daí, Deus. Outra vez eu ouvi o canto que tu fizeste, a oração, né? Muito bela. E eu gostei muito. E vira e mexe, eu entro para esta menina ouvir, porque ela gravou. E vira e mexe, é isso? É, vira e mexe. Vira e mexe. Cante, porque eu gosto muito de música. Eu adoro música. Botem, coloquem mais música, se puderem, nos trabalhos. Porque nós outros trabalhamos através das músicas. Aruanda, a João de Aruanda diz que a música reequilibra as emoções, reequilibra os pensamentos, que muitas vezes são muito vacilantes. Essas casas aí que não tem música, tá todo mundo sério, carrancudo, não é legal, não. Tem que ter música, que aí destrói as criações mentais, as formas de pensamento inferiores todas, só atrai energias positivas, atrai formas de pensamentos superiores. É muito bom, limpa a aura. Fica um ambiente espiritual bem elevado com as músicas. E vocês sabem por quê? Acontece tudo isso? Por causa dos pensamentos que mudam mediante a música, a vibração eleva, a vibração sobe. E você sintoniza com quem? Sintoniza com Deus, sintoniza com um alto. Você muito se liga. Bem. Muito bem, e assim nós outras podemos fazer o nosso trabalho. Porque muitas das vezes, quando os irmãos estão ouvindo música, se conectando e sentem aqueles arrepios, sentem as cantoras. Somos nós outras aqui, nossos irmãos, Jesus, trabalhando, removendo, assim como caboclos ou guerreiros com anjos. Com anjos do Senhor. Quantas das vezes, né, minha irmã, sentiste a presença e tu mesma dizia, o anjo do Senhor está neste lugar, e assim está. Quantos anjos do Senhor estão aqui neste lugar, e que vocês não podem ver com seus olhos materiais. Mas aqui estão, trabalhando, ajudando com relação à saúde, às dores. No? São processos que precisamos passar, mas passamos com muita felicidade, porque são através desses processos que quitamos débitos, que evoluímos. Por isso Jesus diz, em tudo dai graças. Em tudo agradeça, não reclamas o que quer que tu estejas passando. Não reclame. Agradeça porque há um propósito para este processo a qual tu passas. Ele está atrás dela. Não reclame. Jesus está atrás de você. Agradeça. E ele sempre está. Ele sempre está. Em todo lugar, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, dava a chorar. Tá botando uma mão em cima dela, tipo, e chora, irmã, chora. Chora porque as lágrimas limpa-se e tu lágrimas de felicidade. Botou a mão na minha cabeça. Na tristeza que às vezes eu sinto de ver irmãos não conseguirem expandir e a gente querer tanto que os irmãos enxerguem aquilo que a gente está enxergando, o irmão não enxerga. E eu estava agora lembrando dos irmãos e isso estava me trazendo uma tristeza muito grande. Por isso que ele veio e colocou a mão sobre a minha cabeça, porque eu estava lembrando.